Sociedade é injusta, me diz o que é que custa. Periferia precisa de auxílio, escuta. Eu falo do RS, sangue frio, mas intenso do tiozinho aposentado do senhor e pertenço. Sem medicamento, com fome, com frio. HMSG, melhor açougue do Brasil. O vulcaúcho se extermina, miséria, chacina. Droga nas esquinas, nicotina, cocaína. Mesclado, tabaco, quem é, tá ligado? Se não tem bom passatempo, então acende um baseado. Hollywood não existe, nem polícia, robocop. Que defende a minha baia, minha vida é meu ciclope. Infelizmente não é filme, mas é metrita cena do Pia que se espelha no mocinho do cinema. Criança, problema na escola, desertou. Futuro do Brasil, dá um pega no doutor. E as padrões mães é tipo que eram horas pro teu filho. MH2 cena, atitude eu admiro. Não espera a sociedade, esperaram essa culpa, essa responsa. Ciência, maluco do MV, extremo sul, extremo norte, Caldeirando, eu vou levando irmandade, cadeia. Desenvolvendo o plano. Meu dinheiro, sou endrigo dos catraia, da banca dos maloqueiros. Só respeito a quem merece, quem conhece, tá ligado. Aqui o papo é reto, o Galdério é desenfreado. Só que enquanto nas favelas o Brasil morre de fome, ele só mostra na TV, só feito bunda, silicone. Só pornografia, só alienação. Eles me chamam de grosso, mas eu não tiro a razão, não. Superlotação, na detenção, vários irmãos. Aqui não submundo imundo, sei que lá ninguém é santo. E quem é santo nesse mundo? A rainha dos baixinhos que só pensa no dinheiro. E que se pá rendesse mais, era a rainha dos puteiros. Olha o futuro do Brasil, com uma caixa de engraxate. Enquanto sem vergonha bate boca no debate. O estatuto do menor tá no coturno do soldado. No chumbo da escopeta que traçalho confirmado. O assassino veste cinza e da banda de viatura. Pra cada assassinato tem festa na cobertura. Pra pobre é cadeia, sim, pra um funeral. Mas pro puto do Lalau é tratamento especial. Vejo o playboy de cis bichogos, viu na cara do mendigo. Tá fim de tomar pega, vem tentar isso comigo. Sou mais um entre milhões, guerreiro que não foge a luta. Nem temo quem me adora, a própria morte. A sociedade é injusta, esta treia vai dar o bote. Desigualdade social e julga a favela um reduto de marginal. Não foi o pobre que cedou, esquartejou sua pasta, advogado ainda deposta. O meu cliente é doente, o tratamento é desigual, depende do capital. É que o bolso conta muito, se tu é no marginal. Tu pode ser LPG ou a Xuxa Meneghel. Tô cagando e andando se tu mora de aluguel. O teu barraco de madeira, goteira da Brasilite. Quer saber dos milhões, passarelas, roupas que se tu tá bom na foto. Quem é que te acorde? É tão Zé Mó na favela ou quem ganhou Big Brother? Então acorda, vem pra rua que ainda não é tarde. Soframos, lutamos, combatemos por liberdade. Choro o sangue do pobre, vem ao contrário do nobre. Acharam 30 ossada, mas só falando de lobby. O descanso é tamanho, meu Deus garante amanhã. A justiça pra quem tem 30 milhões em Caimã. Pra quem tá acomodado, pra quem não reivindica. Pra quem não quer reparação de quem trouxeram de justiça. Qualificado, 11 horas da manhã no boteco embriagado. Resolvendo teus problemas com a garrafa de belinha. Pra ser o zero esquerda, tristeza pra coroinha. E assiste o programa de auditório da TV do cu que finge ajuda pobre pra se autopromover. Mas que a esquerda nunca saiba o que tua mão direita deu. Gugu, tá vendo só quem disse isso? Não fui eu, meu, que Márcia Goldschmidt. Que hora da verdade, bandeira, som de pobre vendendo publicidade. Mas não liga pro menor baleado morto na estação. Pra segurança da Trendur, nota 10, omissão. Só que a imprensa não pressiona, só Celite não se envolve. Eles tão muito preocupados, é com a morte dos Richicor. Então eu vou ligar o PA pra parar, criar juízo. Vai trampar, vai estudar, correr atrás do prejuízo. Só ficar na esquina se chapando não resolve. Então vai pra cima dele, tá de frente, se envolve. Pro playboy tá pela ordem, Honda Civic, Suzuki. Pedófilo nojento, babando no notebook. Abomina a gente pobre, das costas pra pra quem precisa. Sai, vai gastar dinheiro nos puteiros, no Ibiza, tomando Blue Label, pagando de Armani, rebolando na TV, no programa do teu fã. Fino, virando a mesa, defende a pena de morte no país onde a justiça vendida só prende pobre. Meu, não tô batendo palma pro boy morto, a coronhada é que sempre morre pobre. Vocês nunca falaram nada, agora quer cobrar justiça, eficácia da polícia, porque tem um da elite na gaveta da perícia. Sociedade justa, escuta, aprende a lição. Somos todos iguais, braços dados ou não? Todos iguais, braços dados ou não?